Aí, guerreiro, é preciso erguer a cabeça e continuar lutando, mesmo quando as coisas insistem em dar errado. O céu nublado expressa muito bem meus sentimentos. Tormentos corrói meu coração, meus pensamentos. Lamentos do povo que tem muito a conquistar, mas desacreditado, nenhum passo chega a dar. Pessoas humildes, sofridas, com rosto marcado, à mercê da intriga de um governo desgovernado. Um passado marcado, futuro incerto, a certeza de ter a certeza sempre por perto. O amor enjaulado, descaso em liberdade, a angústia de quem sofre sentindo saudade. É difícil aprender da maneira mais cruel, sorrir de frente pro inferno, chorar de costas pro céu. É preciso erguer a cabeça, olhar adiante, quebrar os muros da submissão, buscar o horizonte. Caminhar é preciso, onde chegar é questão. Quem tá dizendo e pra quem? Quem tá seguindo a canção? Ilusão é buscar um futuro sem ter presente. A falta que faz o sentido há muito ausente. As feridas continuam abertas e sangrando, só que a vontade é maior que a barreira do engano. Os planos bolados deram errado, segue a sina. O uso correto do amor serve como vacina. Manifesto Santa Catarina, São Paulo, a família. É música, não é formação de quadrilha. Não esquenta que tudo vai passar, parceiro. Tudo de ruim que você foi herdeiro. A vida é dura, mas Deus é justo e fiel. Não vai tardar a ouvir você bater na porta do céu. Não esquenta que tudo vai passar, parceiro. Tudo de ruim que você foi herdeiro. A vida é dura, mas Deus é justo e fiel. E vai tirar da sua boca o amargo do fel. Quanto tempo temos pra correr atrás de um sonho, pra transformar em realidade sem o abandono de todos aqueles que te mostraram uma saída quando você caiu e descobriu a importância da vida, da quebrada que te abrigou sem receio, dos parceiros que na hora H não fizeram feio. Quem sempre tem alguém de verdade tem tudo. Quantos é ninguém abandonados pelo mundo? A vida não é fácil pra mim e pra você. Tem que ter um ponto de equilíbrio pra permanecer de pé quando o vento forte soprar. Os coisas ruins vêm lá. É tempo de fazer por onde merecer a glória. Viver cabisbaixo, capacho, não tem história. E nada cai do céu, ninguém aqui é santo. Se você quer o troféu, monte seu plano. A vida sempre segue em frente, te trazendo novidade. Tem gente na cobiça, na pura maldade. Cê é louco, nem tudo, nem todos estão a salvo. A cada dia que se passa, os passos são mais vigiados. É necessário manter a postura de cabeça erguida. O tempo não para nem paralisa as feridas. Enquanto o mundo não muda, eu sigo meu pensamento. Viva, viva! Meu sentimento. Não esquenta que tudo vai passar, parceiro. Tudo de ruim que você foi herdeiro. A vida é dura, mas Deus é justo e fiel. Não vai tardar a ouvir você bater na porta do céu. Não esquenta que tudo vai passar, parceiro. Tudo de ruim que você foi herdeiro. A vida é dura, mas Deus é justo e fiel. E vai tirar da sua boca o amargo do fel. Original Rap Nacional. Música livre a todos os corações. Crônica, a família. Esse é o Salve, Salve, Salve.